Center, aguarde o passaredo 2224. Tá, a sua escuta, 2224. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga via litoral sul para Undina, reporte visual com local de pouso. Portará via visual com local de pouso, Guardião 07. Prossiga. Coordena, assim que já apareceu o plano, já coordeno, tá ok? Ainda não tem o plano no sistema. Então 3561, puxa a crono 2, chama pra emitir táxi. A reportar para emitir táxi, tá 3561. Autorizado ali a manter o 885. Até mais um voo 885. Passaredo 2224, suba restrito nível 330, na proa de Juazeiro. 330, na proa de Juazeiro 2224. Net 5810. 810, seu solo, Zulu Meia, controle de solo em 121 desse mal 9. 109, boa. 885 de decolar, Ventura 20, graus 8 também. 5810, prossiga táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, está Juliette, 5810. Gol no 889, pronto para a Copa Galeão. Autorizado Galeão, 360, via Pêzulo 10, SMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem. 5525 é o código, 1935 é o controle. 5. 1-2-5-4-5, 1-2-6-8-5, 30-5-2, 1-6, obrigado, bom trabalho aí, boa Páscoa. Igualmente boa Páscoa, bom voo. Leia da Bridge, tá ok? Bravo, Romeo Índia, Delta Eco. Bridge, noiva em inglês, Bride, Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco. Correto, chama pra pushback, seu nome é tu. Passa mais adiante, é bilhete 5890. 5890, ponto então previsto é o 4, aguarde para ingressar na via Juliette, pátio principal. 004, aguardando, bilhete 5890. Oito de cinco, decola os 17, controle 19, decimal 35. 19, 35, uma boa noite. Charlie, boa noite, Gol 1885. Boa noite, Gol 1885, contato radar, suba para o nível 360 na saída Arbor. 360 na Arbor, Gol 1885. Alfa no ponto espera 186 até 3561. Confirmando a frequência 1895. 1895 até 3561. WebJet 5810, taxi via Juliette, portão 04. Via Juliette para 04, 5810, tá na sua escuta, obrigado, boa noite. Tráfego, boa noite, Xander 6310. É 310, boa noite. Autorizado o plano para Recife. 350, viatura Whisky 58. Subida é a Pucaracaju. Curva à esquerda após a decolagem. 5520 é o código. 1935 é o controle. Autorizado nível 350 para Recife. Via Upper Whisky 58. Curva à esquerda após a decolagem na perfil da Pucaracaju. Transponder 5520. E o controle 1935, Oceané 6310. 6310, cotejamento correto, chão para pushback e acionamento. Pois será. Chame centro Recife 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. 255, 2865, a trabalho. Comando secundário 126, decimal 85, bom voo. Obrigado, Gerson. Uno 885 autorizado, proa de Elefa. Elefa, com 885. 3561 autorizado, alinhada e decolar, vento 1,50 graus, 8 nós. Autorizado, alinhada e decolar, pistão 0 até 3561. Noite com 9084, aciona identificação, autorizado, proa de ITAP, desça para o nível 050. Após ETAP, DCV para 2000 pés, o QNH 1013. Reportado, entendeu, ETAP 1012, 0084. Afirmativo, na proa de ETAP, desça para o nível 050 e após via para 2000 pés, o QNH 1013. 5000 ETAP, após via 1010, confirme o pinto azul. Confirmo, QNH 1013. 1013. Acione identificação. Autorizado. Pro de ETAP descendo para o nível 060 QNH 1013. Controle São Salvador, 3561, passando 2000 pés. Boa noite, TAM 3561, contato radar, suba para nível 340 na saída Arbor. 340, TAM 3561, autoriza direto Arbor. TAM 3561, com curva direita, autorizado para de Elefa. Elefa, com curva direita, muito obrigado, senhor. TAM 3561. Sente uniforme nível táxi, Champagne Lenço no 7, confirmando meia dúzia a bordo. Ativo, chame pronto para ingresso no 7. Uno 885, chame Centro Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260 1288, boa noite. Boa noite. Chegou Salvador, Elsa 3662, essa informação rompeu a autorização para Natal. 3662, autorizado plano para Natal, 370, via Pezulo 10, subida Pulca, transição Zipar, curva esquerda após a decolagem, cabeceiro no zero, 5522 é o código, 1935 é o controle. Ativação Natal livre, Natal, Pulca, Zipar, Pezulo 10, subida 370, curva esquerda após a decolagem, transponder 5522, controle 119. Correto, chama para puxar sanamento. Chama para puxar sanamento, 3, 6, 0, obrigado. Guardião 07, controle. Guardião 07, o controle. O Guardião 07 prossiga visual para o farol da Barra após reporte através de Pituaçu quando de retorno a Salvador. O Guardião 07. Web 6748, desça para o nível 050. decolagem, Ventuno 20 graus, 109, uniforme. Fala, somador, é o 3662, está pronto para o estacionamento. Autorizado no 8, chambre de táxi. Chambre de táxi, no 8, 3662. B6748, após o ETAP dessa via chegada a Mari para 2000 pés, o QNH 1013. Após o ETAP, via chegada a Mari 10, 1013, autorizado ao procedimento. Indo web 6748. TAN 3561, chame Centro Recife 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. 126, decimal 0, com Recife alternando 128, decimal 8, TAN 3561, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado, irmão, boa semana. Igualmente. Can you start up 6201, report to any for taxi? I'll call back for taxi, 6201. Paulo Salvador, é o azul 4071, tudo 360 para Campinas, você tem a nossa autorização de prática? Já tenho sim, estou autorizando, Campinas 360, via Pesulu 16, a subida será da El, Leda Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10, 5527 é o código, 1935 é o controle. Desvio, Mike Bravo Uniforme, após desvio, proa de Leda. Após proa de Leda, Mike Bravo Uniforme. Tael, Leda e Bridge. Pista 10, curva direita, 5527 é o transponder, 1935 é o controle. Correto, chama para pushback acionamento, azul 4071. Sim, obrigado. Gol 9084, chame Torres, Salvador em 1 no 8, decimal 95. Boa noite, 9084. Boa noite. Web 6748 autorizado, final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, final ILS, estabilizado, Web 6748. Salvador, muito boa noite, é o gol 9084, final ILS 190, uma milha para o externo, 9 estamos, vai estar travado. Fuxão de 9084, livre pouso, Ventuno 20 graus, 89, pista 200. Livre pouso, 990, gol 9084. Pronto, Ilhéus. Pronto, Ilhéus, vai para o aeroporto. informação que você possa ver na sua disposição. 827, Galeão, Língua 360, está no 04. 5827, atualizado Galeão, 360, via Pesulo 10, ESMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El Leda Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, 5514 é o código, 1935 é o controle. Solita, descendo 050 após via, 1013, voltando a ver. Web 6748, controle ciente, laser à direita da aeronave. Estimativo, receptor localizador, baixado trabalho. Objeto 6748, chame Torres Salvador em 1 no 8 decimal 95. Torres 295, boa noite. Através do Citoco, Guardião 07. Guardião 07, chame Torres Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, grátis. Comboda. 1-7-5 a bordo e o controle em a frequência da torre em 1895. 1895, got it. Confirm people on board, please. 119. Stand by for taxi. Anybody. Paulo Salvador, 3858, da Romeu, 330 para Santa Rita. Não entendi a matrícula, poderia repetir? Fortaleza 3858, está autorizado o plano para Fortaleza, nível de voo é o 370 via Pesulu 19. A subida será Momo, transição frote, primeira curva à esquerda após a decolagem, 5523 é o código, 1935 é o controle. Autorizado 370 para Fortaleza pela Pesulu 19, decola da 10, curva esquerda na Momo, com frote. Correto, 3858, chama para pushback acionamento. No 889, está autorizado, chama para indigitar. Correto, 4, solo aos 3, meia, nível direito, 219, solo. 118.95 100.118.95 Ocean Essex 2001. Após ela, está autorizado cruzar a final e chamar na final do Paz Greco. E a retaguarda do tráfego chamará na final do Graé Guardião 07. Gente, mantém o ponto de espera. Final Graé, Guardião 07. 6, forma do solo, Guardião 1, 20 graus, 10 mais. 7. O 3662, autorizado Graé, mantendo 0. manquete, obrigado. B7 4 8 3 8 direito 1 2 9 só 19 só, boa noite. Taxi Apache Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895. Cinco 084, ingresso Juliette, portão 02. Número 02 9084. 3662 de decolagem, Antuno 40 graus, 109. Decolagem, 1 620, Roger, maintain position. Aguarde 6310. Aguarde 6310. Romeu November, autorizado final, ILS X-Ray Pistono Zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final, ILS, o Romeu November vai reportar. Próxima, Juliette, 6748. 6748, visual com gol taxiando? Após o mesmo, ingresso Juliette, portão 05. Após o gol, Juliette, portão 05, 6748. Salvador, é o azul 4071, seu tipo de equipamento está na 1. 6 vai ser o número 2 no setor, azul, aguarde. 500, número 2. Os 40, controle 19, decimal 35. 1935, boa. 6310, puxa acionando no 7, champrene de táxi. Autorizado, prospecto também, puxa, né? 6310, boa noite. Six two zero one, clear for take off, wind is 130 degrees, 8 knots. Tango Mike Bravo Uniform, chame Centro Recife em 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1.